O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. O nosso programa é a aplicação da trilogia em todos os campos de atuação do ser humano, né? Principalmente a destruição do planeta, a destruição da sociedade, a destruição da saúde, a destruição do bem-estar. Enfim, o ser humano destrói, destrói, destrói e não quer ter consciência da destruição que faz. Então, nos livros de Cap, ele explica esse fenômeno, né? Inclusive a causa psicopatológica, as causas fundamentais de toda essa destruição, que na maioria são inconscientes ainda ao ser humano. E então, algumas pessoas vêm aqui, assistem às palestras, leem os livros, e quando começam a fazer análise, eles falam: "Meu Deus, mas esses livros falam coisas tão maravilhosas, as palestras também, os programas de televisão, mas na hora de fazer análise, de sentir a minha problemática, como o ser humano é difícil, ai, aí é, a coisa fica mais difícil, a coisa pega, né, Selma?" Então, e mesmo nos nossos cursos, né, a pessoa, quando começa mesmo a entrar nessa questão mais séria, porque o sofrimento que o mundo traz agora, essa sociedade humana tem, o ser humano tem, é tanto. Que não é um probleminha suave que está por detrás disso. Então, o que nós temos que conscientizar nesta fase de transição, essa conversão que nós precisamos ter para a verdade, para o bem, para o belo, não vai ser assim só com uma palestra, leitura de um livro, uma coisa assim suave. Essa mudança, essa conversão é algo assim muito profundo, fundamental. E que requer coragem da pessoa. Porque a coisa mais difícil que existe para um ser humano é ele se confrontar e perceber que os seus problemas não vêm dos outros, não vêm do exterior, não vêm daquilo tudo que normalmente ele pensa, mas vêm do próprio interior. 2000 anos se passaram, Cristo trouxe a mensagem mais importante para a humanidade. E ele falou diversas vezes: todos os males do ser humano, todos, não vêm de fora, não entram pela boca, não vêm de fora para dentro. Esses males vêm do coração do ser humano. São as más intenções, são as intrigas, as mentiras, é a arrogância, é a traição, é a inveja, é tudo isso que o ser humano não quer ver em si mesmo. E olhe, há muitos anos que nós trabalhamos com trilogia analítica. Dr. Kepp faz, desenvolve um trabalho de psicoterapia seríssimo. Temos clientes de vários países do mundo. E não existe outra forma de corrigir os problemas humanos e sociais se não for com uma abordagem séria da psicossociopatologia. Então, nós estamos aqui frequentemente, assim, com palestras, cursos, atendendo clientes, programas de televisão diariamente, programas de rádio, programas na internet, o nosso grande hotel Trilogia em Cambuquira, onde nós fazemos imersões. Enfim, há diversas chances de vocês fazerem esse trabalho de conscientização, inclusive nas escolas Milênio, né? Que dão cursos de línguas terapêuticos, onde você aprende psicoterapia de uma forma super suave, super suave. Então, hoje nós temos aqui a Selma Genzani, o Léo Lima, o Dr. Ademar, a Luciara, a Helena Melander, nossa sueca bonita. Se vocês querem ter aula com uma professora de sueco, pode ter de inglês, evidentemente, ela dá aula de inglês também, ela é muito bonita. Então, as mulheres que estão nos ouvindo não vão gostar muito, mas se houver homens na nossa rádio hoje, vão com certeza gostar muito das aulas da Helena, e aqueles que preferem o estilo francês de professora charmosa, então vai ser com Luciara Avelino, que está aqui também. Mas nossos cursos, né, tem professores muito bacanas, né, Selma? E tem italianos, tem suecos, tem finlandeses, tem americanos, tem canadenses, tem brasileiros, tem professores para todos os gostos. E todos eles são psicanalizados, né? Eles próprios fazem terapia para conseguir transmitir melhor a questão terapêutica em sala de aula. E nós também temos outros cursos que eu gostaria que a Selma desse um anunciozinho, a Luciara também. E aqueles que gostam de festa junina e que gostam de festas folclóricas, não esqueçam que em junho, no dia 13 de junho, no feriado de Corpus Christi, no dia de Santo Antônio, além de quermesse, quadrilha, comidas típicas, nós vamos ter uma festa muito bonita do Divino lá em Cambuquira, no Grande Hotel Trilogia. Estão todos convidados. Na parte dos cursos, então, além dos cursos que são técnicos e dos cursos livres de longa duração, nós temos agora aqui na sociedade os cursos de curta duração, que a pessoa pode, em 2 meses, adquirir muito conhecimento de trilogia aplicada em várias áreas do conhecimento humano. Então, o curso Arte, Equilíbrio e Vida Interior terá início agora no dia 20 de junho de 2009 e tem a duração de 2 meses. O curso todo é dado por vários professores na área de música, canto, moda, arte, etc., dança. Isso através dos vários períodos artísticos da existência humana: arte clássica, Idade Média, romantismo, etc., etc. Então, um curso altamente interessante, de Mas muita esse curso, estética. Selma, é assim, curso só de arte? Eles vão dar só. Como é que é isso? Então, justamente eles vão explicar como a arte é importante, né, no Então, um tipo de desenvolvimento, arte-terapia. arte-terapia, tanto para o desenvolvimento do ser humano como para a nossa Quer dizer, civilização. eles vão dar aplicação da trilogia nas artes. Exatamente, essa é Ah, a ideia. entendi. Exatamente. Muito bacana. Vivência das artes através dos tempos com a visão kepiana da Isso estética. aí é na casa dos artistas, Na né? casa dos É uma artistas, na residência rua. onde só moram artistas. Exato. E tem os ateliês dos Lá na artistas Doutora também, na rua Arnaldo. Doutor Arnaldo. Isso. Maiores informações no 60. Aos Desculpe, sábados. 3063-3730. Aos sábados. Aos sábados. Então, aqueles executivos que já estão cansados, né, de só ver números e tensão na frente, são um curso super relaxante. Super relaxante. E os professores, Luciara, eles também podem ter ajuda da trilogia analítica? Como? Então, doutora Cláudia, agora tem um curso novo que começa agora no final de maio, início de junho, que se chama Curso de Psicossociopatologia para Professores. Esse curso vai, assim, dar elementos para o professor trabalhar com problemas graves que existem na educação hoje, que é indisciplina, dificuldades emocionais de toda a ordem, agressões, intrigas, inclusive problemas de inclusão social que tem agora, que é muito difícil lidar. Então, é um curso de 72 horas, 3 meses. Temos um desconto especial para escolas, quando a escola quer mandar um grupo todo de professores. Está tendo muito sucesso e muita procura. Estou pensando que vai ter 2 turmas agora iniciando. É, porque os professores, eles têm uma formação pedagógica com uma psicologia americanófila, né? Quer dizer que, na verdade, essa psicologia que eles aprendem nos cursos de pedagogia é uma psicologia que está destruindo a disciplina nas escolas, a educação nos lares, está criando problemas horríveis na sociedade. Então, é importante que os professores conheçam uma psicologia, uma psicoanálise, né, aplicada à psicologia e educação, moderníssima, mas também muito séria, né? Que é essa psicanálise integral, a trilogia analítica do Dr. Kepp, que estudou em Viena, que foi professor da PUC, deu aulas na USP, quer dizer, tem larga experiência, né? Como pedagogo, inclusive, criou o método psicolinguístico trilógico. Então, eu acredito que os professores que têm aflições, que não sabem como lidar com problemas em sala de aula, inclusive não só de disciplina, mas como ensinar melhor, como aprender, como abrir a cabecinha das crianças, como fazer com que eles se tornem assim indivíduos, cidadãos úteis, realizados na sociedade, elas vão aprender tudo isso, né? É uma maravilha esse curso para professores, um curso livre, um curso de especialização. Então, a gente convida todos vocês para chamarem o nosso telefone 3032-3616 ou 3032-4105. 3032-4105. E o nosso site é www.trilogia.ws. Trilogia.ws. E lá vocês vão encontrar uma porção de coisas só de trilogia, em português, em inglês e nos outros idiomas. Nossos livros, né? Livros do Dr. Kepp são incríveis. E vocês, a gente encontra em todo lugar gente que assiste o nosso programa de televisão, nossos livros. Isso está sendo muito gratificante. Ver como o trabalho de Kepp já é conhecido mundialmente e aplicado mundialmente. Dr. Kepp, nós temos a honra, o prazer, tudo de ter o senhor aqui conosco. Bom, é importante as pessoas que, por exemplo, nós estamos no cristianismo, né? Então, os cristãos, é muito importante perceber que existem duas palavras. Uma é esoterismo. O que é esoterismo, né? É uma maneira de ver a, vamos dizer, a conduta do ser humano, o que ele pensa, tudo, pelo lado interno. E outro é exoterismo, que é considerar o ser humano como vítima só do exterior. Então, a civilização americana tem esse grave defeito. Então, por exemplo, uma criança bate a cabeça na mesa. Então, em vez de mostrar que a criança foi estabanada, então o adulto bate na mesa dizendo: como a mesa fez isso com você? Quer dizer, pondo a culpa no ambiente externo. Mas o importante é que o nosso trabalho é praticamente o único, assim no campo da psicoterapia, que vê o problema interno. Então a gente pode dizer que, vindo assim à questão da civilização, que Cristo, o que ele fez, foi mais um esoterismo. Então, não é apenas uma questão de religião, né, que as igrejas falam de Cristo, mas é uma questão de ver toda a origem, por exemplo, da própria sociedade no interior do ser humano, como ele via a sociedade, como o ser humano, vamos dizer, estaria sujeito ou não, tanto à sociedade, ou se a problemática viria mais do interior. Então, a partir disso, a gente pode comentar alguma coisa, né, a respeito da trilogia com vocês. Então, quer começar, Léo? O que, é que o senhor gostaria de falar? Eu estou me lembrando aqui do que Sartre falou, Dr. Kepp, que ele falou exatamente o oposto, né, que o inferno são os outros. Então ele achou que todo problema que a pessoa tem é causado pelos outros. E exatamente essa ideia que traz muita angústia para a pessoa. Quando a pessoa percebe que não são os outros, que é ela, que... Porque isso é uma ideia muito comum, né? A gente sempre pensa que alguém está... Você não consegue tal coisa porque tal pessoa está ali, ou porque tem um chefe, ou porque tem uma esposa, porque sempre acaba achando que é uma situação exterior. É muito comum isso. Então, quando a pessoa nota que não é isso, que é ela que está fazendo um inferno da vida dela, é um grande alívio para a pessoa. Bom, tem o caso assim extremo, né, Léo? Por exemplo, se o senhor vive com uma pessoa muito doente, aí essa pessoa vai criar um monte de problemas para o senhor. Então, se vive num ambiente muito tumultuado, né? Por exemplo, lá no Iraque, lá no meio da guerra, também o senhor vai sofrer um ambiente exterior. Mas, de modo geral, as próprias guerras, quem fazem são as pessoas que têm ideias patológicas na cabeça, né, paranoicas, e atacam o outro, pensando que é o outro que traz problemas. De maneira que o nosso trabalho é um trabalho que nós pusemos, inclusive, nas escolas. É para mostrar que o ser humano sofre mais do que vem no próprio interior, naquilo que a gente fala que é soberba, né? O que é inveja, o que é ira. Esse é o trio, vamos dizer, diabólico, né, que o ser humano sofre, criando até, vamos dizer, as doenças físicas. Mas o que, que a Selma acha, né, da trilogia? Seguindo essa linha, Dr. Kep, também acho que muito se explica dos conflitos pais e filhos, por exemplo, com essa questão da projeção. A gente vê que hoje há uma tendência forte dos jovens, adolescentes, a querer culpar os pais por todos os problemas que eles têm, né? A ponto de ter um jovem que chega em casa e ele vê a mãe chegando de noite em casa e já pergunta: mãe, onde é que você pôs tal coisa? Sendo que foi ele que perdeu o objeto durante o dia, né? Então, isso é um... Eu vejo que essa questão da projeção, quer dizer, o não ver você responsável dos seus problemas, das suas atitudes, querer ver o outro como responsável, é uma grande fonte de conflitos, né? Por exemplo, entre pais e filhos, mas geral na sociedade. E a própria sociedade, né? A pessoa acha que ela sofre por causa da sociedade. Exato. E não do interior dela. Certo. Nós temos aqui o doutor Ademar, né? Qual a ideia do doutor Ademar, que trabalha até em pronto-socorro, a respeito da trilogia? Então, doutor Kep, aquilo que o senhor falou realmente é uma verdade, né? Porque da questão da doença, a pessoa ela sempre projeta fora o problema dela. E nas doenças psíquicas, então, mais ainda. E nas doenças orgânicas, a pessoa ela sempre se acha atacada pela doença. Não como ela, produtora da doença. Ela chega assim: ah, doutor, essa dor de cabeça está me matando, está acabando comigo. Ou essa cólica menstrual é terrível, todos os meses vem para me destruir. Então a pessoa tem uma ideia de que é atacada pela doença, né? E não que ela que produz a doença. O que o senhor acha, por exemplo, da cefalalgia, né? Da dor de cabeça, por que, que a pessoa tem isso? Então, o que a gente nota que assim, os casos de no pronto-socorro normalmente estão bem ligados assim, à raiva. É muito comum, assim, não só na dor de cabeça em si, mas as doenças agudas. Eu já peguei casos de apendicite aguda, assim, traumas de tórax, ou problemas de uma taquicardia violenta, extrassístoles, ou várias doenças. O que a gente nota é o seguinte: a pessoa entra numa raiva muito forte contra alguém, né? Que está dando alguma percepção de si própria, e a pessoa, como não sabe lidar com aquilo, acaba somatizando de uma forma aguda. Então, muitos, né, que até têm ataque, perecem, devia, no atestado de óbito, ter um outro nome, né? Por exemplo, ataque de, vamos dizer, de meningite aguda, né? A pessoa morreu do quê, né? Ataque de soberbite, né? Aguda, de raivite aguda. Bom, a pessoa pode achar engraçado, né, essa questão, mas na ciência, na nossa ciência, nós vemos que, por exemplo, o infarto, né, infarto do miocárdio, é sempre uma raiva exagerada que a pessoa tem e que dá esse problema terrível, levando, às vezes, a pessoa ao perecimento. E agora, Luciara, o que, que acha, né? Então, nessa linha, doutor Kep, eu estava pensando no delírio que o senhor fala. Que delirante não é só aquele indivíduo que está no hospital psiquiátrico achando que ele é Jesus Cristo ou Nossa Senhora e que vê coisas que não existem. Mas o senhor traz o delírio para a nossa realidade. Que pessoa delirante é a pessoa que não quer viver dentro da realidade, que é boa, bela e verdadeira. Então, o senhor dá exemplos muito claros disso, de uma pessoa, por exemplo, que ela quer viver, por exemplo, com cartão de crédito sem ter dinheiro. Acha que o cartão de crédito vai oferecer vantagens para ela, que ela é grande com aquilo. Uma pessoa que fica o tempo todo apaixonada, pensando na pessoa que ela gosta e tudo, e sai da realidade dela. Achando que aquela pessoa que ela gosta é que vai trazer a felicidade para ela, né? É. E também tem a pessoa, por exemplo, que escuta uma verdade e não aceita, ela está delirando. Então, eu gosto muito disso que o senhor fala, porque daí entra as pessoas paranoicas, as depressivas, todas vivem num delírio. E não vivem a verdadeira realidade, que é o bem dela. Por exemplo, um político, né? Que, em vez de ele fazer política, ele fica assim, extorquindo dinheiro, né, do serviço público. É uma atitude delirante, uma atitude doentia. O indivíduo que, por exemplo, é dentista, em vez dele trabalhar como dentista, quer trabalhar no outro campo que ele não conhece. É um delírio. Ou então, que é mais comum, né? O indivíduo que faz intriga, que inventa calúnia. Às vezes, a pessoa acredita mesmo que ele viu determinada pessoa causando mal a alguém e era só um delírio, uma imaginação dela. Então, a sociedade está cheia desses problemas e a parte, né, do direito, às vezes, os advogados, né, aproveitam dessas pessoas delirantes para fazer processo. E os próprios juízes, né, promotores, eles dão razão ao indivíduo delirante porque acha que eles estão falando a verdade. De maneira que tem que haver uma mudança total nessa questão do direito na vida social para cuidar melhor, né, da realidade. E a nossa sueca, que é a Helena Melander, né, que ideia ela tem da trilogia? Então, em questão dessa ideia que o senhor colocou, né, que as pessoas veem tudo fora, eu vi uma coisa muito interessante essa semana no jornal, que é o seguinte, que na Suécia tem muito problema de depressão, de suicídio, né? E muita gente fala assim, ah, deve ser porque é muito escuro lá, porque é frio, né? Só que aí eles fizeram um estudo nos países nórdicos de quando que a pessoa comete suicídio. Aí eles perceberam que essa época que está entrando agora, a primavera, com o início de verão, né? Aí que tem um pique muito grande de suicídio. Quer dizer, não é nos meses escuros. Aí eles ficaram muito, né, surpresos com isso, tentaram achar alguma explicação, né, científica, por que que acontece isso. E a única explicação que eles conseguiram dar foi assim, que como fica muito claro, noites muito claras, a pessoa não consegue dormir. Ela fica desesperada e se suicida. Mas... não porque tem inveja, né, da beleza, do tempo. Exatamente. É o problema da invejite aguda. Total. Posso dizer que quando a gente foi para a Suécia nessa época, eu não queria dormir. Porque é tão lindo, tão lindo, tão lindo essa época na Escandinávia, que a gente faz tudo para não dormir mesmo. De tão maravilhoso que é aquilo, né? Coisa mais linda. Aliás, né, por falar em maravilhas, a gente está vendo toda essa aspecto patológico do ser humano, a inveja pesada, né? Isso é uma coisa tão desagradável, a arrogância do ser humano, tanta prepotência, né? O mundo aí se estrepando. Mas, de outro lado, a gente vê, assim, certas possibilidades que estão se aproximando. E eu falo muito dessa ciência trilogia analítica. As chances que nós temos de melhorar a civilização, o mundo e o ambiente com a trilogia analítica são tão grandes que eu acho isso uma coisa muito animadora e dia a dia mais pessoas estão se dando conta disso. Eu acho, sinceramente, que muito dessa resistência já está caindo porque a própria conscientização da inveja do ser humano está ajudando o ser humano a não rejeitar tanto a trilogia analítica, que significa uma vida melhor e mais elevada, né? Mas essa pesquisa da nova física que o Dr. Kepp começou e vendo essa questão de todo esse estudo do universo, do ser humano, da natureza, da física, da energética, da energia, do relacionamento entre seres humanos à luz da energia, inclusive da psicogenética, tudo. Isso é um estudo tão incrível e que foi desenvolvido fundamentalmente aqui. A gente vê muita gente falar do segredo, daquele livro Segredo, de teoria da quântica, mas nós notamos que existem erros fundamentais, né, Alexandre? Inclusive na quântica, o Alexandre é um dos nossos principais físicos, engenheiros. O senhor falou outro dia, Alexandre, que a quântica tem uma filosofia materialista. Como é que é isso? Bom, a gente estudando assim, a filosofia que está por trás da mecânica quântica, a gente nota que eles querem criar aqui uma coisa, uma espiritualidade materialista, né? Que é uma coisa até incoerente, né? Então, eles dão muito a ideia, né, de que a pessoa pode realizar aquilo que ela quer, né, que ela pode escolher a vida que ela quer. E não que já existe uma realidade que a pessoa pode se adaptar ou não. Né? Quer dizer, a pessoa pode estar em harmonia com as energias do universo ou contra essa... Mas não é que ela cria a própria realidade da maneira que ela quer. Né? Isso é o auge da teomania, do delírio. Inclusive, né, essa lei de resposta, né, de ação e retração, a lei da resposta, do retorno, isso é uma lei verdadeira. Mas nesses termos, né, Alexandre, se a pessoa aceita a beleza, a verdade, a bondade, as leis divinas, porque a gente tem que ver uma filosofia espiritualista, aquela que aceita Deus, né? Então, e não o ser humano como Deus. E então, é a pessoa que aceita se harmonizar, ressonar com esse universo incrível de criações divinas, então ele tem um retorno divino para ele, para a vida dele, tudo bem. Mas se ele está se opondo, o resultado é um choque energético, evidentemente, vai entrar em sintonia com aquilo que é destrutivo. E essa popularidade, né, que essas ideias que vêm assim, dessa filosofia da mecânica quântica, né, são muito aceitas porque elas estimulam muito a doença da pessoa, né? Isso mesmo. Então a pessoa quer se sentir um poderoso, um deusinho, né? Então ela gosta quando escuta filosofias assim, né? Então é uma filosofia patológica, neurótica, né? Isso mesmo. Então, se vocês quiserem ler mais, estudar mais, saber mais dessa maravilhosa ciência, trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista, filósofo, cientista social e pedagogo Norberto Kepp, entre no nosso site www.trilogia.ws. Ou vocês poderão ligar também para a nossa central 3032-3616. 3032-3616, código 11. Lá vocês vão encontrar desde livros, DVDs, cursos de saúde, saúde em empresa, o Grande Hotel Trilogia em Cambuquira, escolas Milênio, programas de televisão, tudo para melhorar sua qualidade de vida. Até semana que vem.